Sony, comandou, bom dia, será o 9970. Vamos passar o marcador externo, baixar o trabalho. Será 9970, autorizado o pouso de 0000, 40 graus, 059. Livre pouso na 10, será o 9970. Via chegada a ponto que se mantenha 4 no 10 e 5 no 0 no 2. Proteger a minha posição, pois depois eu vou fazer. Proteger a minha posição, a parte próxima, 20-09. Sim. Galeão, nível 360, né? Calorão 1-0, com primeira curva direita. A saída São João na transição do alto. Os dois voos 4-4 na primeira aerosia, foi seguro e conforme nós. Transfone 5-5-0-4 contra União 9-0 de São João. chamar controle, é 908, bom. 908, bom. Só semana, minha vez. Salvador, muito bom dia, né, 225. Salão 225, contato radar na colagem, segundo número 380, via saída, Arbor 1. 380, via Arbor 1, 225, obrigado. 8-1-8-9-9. Azul 4958, deixa para 2-10, já autorizado na última segunda da Azul 6-1-0, não está ligado. Azul 6-1-0, 6. Leve a 2-2-5, chama agora o 7-2-5, na sequência 1-2-8-8, está com 2-1-0. Bom, 2-3-3, bom dia. Confirma correção de avisão com campo. É, tá na vertical 2-0, não está visual com a posição 0, 1-2-3. Tem que ser a hora de estar, autorizado com a posição 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0. Serviço 229, essa indicação via chegada ao Lomar de 1, disse 1-3-0-5-0, disse 1-3-0-0. Thank you. seu ponto de espera chama Delta altimetro 901. Patrão, 8, solo aos 4 e 3, liberaria direita, tive alfa aqui, mais 3, 3, vamos ver a posição. A aeronave no setor sul do Paixão irá iniciar o pushback agora. Autorizado a alinhar e decolar. 10 vento 030 grau 059, está um altímetro agora 10093. Fechando a aproximação, agora é Apolo 963, eu coloco 47, chama controle 208-9. 208, obrigado, bom dia. Puxa, né, 21, mantém a consciência. Qual é o saldo no ônibus, passando? Oi, meu cara. O ônibus 963, que está a terra da decolagem, tem uma linha de 3 a 0 e de 100 anos. E o 3 a 0 são o ônibus 963. 329, bom dia. Número 2 é para o sol, calma mais. Como número 2, aguentando 229. Eu vou ler 49, então 50 de 0 direito, tá que se alfa, direito, então isso é o Passarei 2229, solo 52, taxi Alfa, é ponte 16 direto. Alfa, Alfa, direto, passarei 22. É 3597, copia. Autorizado Brasília, nível 360, decolando 190 com a primeira curva à direita na saída Avo 1, transição elétrica. Propulsivo 197 a primeira aerovia, faz conforme nós. Transponde 5597, controle 1, 20 decimal 8. 360, responde a 190, curva à direita, seguida árvore, escudo, transição elétrica. Propulsivo 97, depois que você tem uma pessoa de voo, responde 5597, controle 208, depois 5597. Puxa na 62 no 1, decolada 54, confirme para 2. Salvo 1. Eu fiz o 19 na primeira aerovia, pode conforme mais. Transponder 5535, controle 1, 2028. Polônia 05, chama controle 120, desce no 8, bom voo. Eco 08, voa até 3, Nicolau 7. Controle São Lagoa, 3597, bom dia. 3597, contato Radinho da Polite, tudo matando 3600, via saiu da Arbo 1. Sente-se Arbo 1, manda 3600, via até 3597. Roma 233, copia. Roma 233. Autorizado Brasil, nível 360, decolada 190, com primeira curva à direita na saída da Avon 1, transição alerta. Depois 197, a primeira aerovia, pois conforme rota. Transpode 5540, controle 120, decolada 8. Autorizado Brasil, nível 360, decolada 190, com a direita, com o usuário Moro 1, transição alerta. Bona 233, que eu pude ver se correto, é pode ficar com o feedback econômico. Estou um pouco na rodovia no 76, no Sá, no 2 no Pó, 3 horas e 45 na autonomia, no terceiro ponto. 178 decolou, a Luz 1, chama contra nenhum 920, decimal 8, vamos. 08, muito bom dia. Gustavo 9073, taxi via parte 3, partindo no Índia, ponto de espera, chama a prova, chama a prova 086. É 2-0-9-7-8, bom dia, 2-0-0-0, vamos para ti. Geral 9-7-8, contato com o retorno pessoal, tudo marca nível 3, 3-0-2-40, vamos para ti. Vamos para ti, 3-3-0, dia. Respondei 5543 contra nenhum 2018. Responde 5552 e controle 120, decimal 8. Eu estou aguardando a sua autorização, se possível, a da Cajuna.